Táxi autorizado, reporte para ingresso na pista, Whisky Mike X-Ray. Autorizado, reporte alinhado, pronto, X-Ray. Mike X-Ray, tem decolagem autorizada, pista 17, o vento é variável com 2 nós. Mike X-Ray, decolou os 4-1, chame controle em 11935, bom dia. 11935, bom dia, X-Ray. Controle Salvador, Papa Tango, Whisky Mike X-Ray. Whisky Mike X-Ray, contato radar vigilante, super nível 200, saída da El, transição Coral. Da El Coral, 200, autorizado Mike X-Ray. Tango, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125. 25, decimal 45. 285, 25, 45. Controle, o esquema que a gente solicita pro de Corota presente, se possível. Gente, aguarde. Está autorizado pro de Coral do presente. Coral, Mike X-Ray, obrigado. Ok, conquista uma centena até terminal após 105, decola no 7, curva direita, saída gole Eval após direto. Frequência do controle em 119.35. O seu transponder 5460, Vitor Kilo Delta. Pressionar reporte pronto para o táxi, Vitor Kilo Delta. Controle, o Whisky Mike 3 solicita desvios à direita, 10 graus para evitar formações. Livre desvios, Whisky Mike X-Ray. X-Ray. Alfa Delta, bom dia. Só tem 219 fora? É nesta aqui, tá no Atista informando que é autorização na 118.30. Pode prosseguir. Afirmativa, é nível 130, aerolevantamento. Aerolevantamento, nível 130. Ciente, inicialmente afastará pelo setor sudeste, confirme. É, isso então seria afastado do setor norte, radial 20, limitado 120 milhas. Radial 20, limitado 120 milhas, ok, ciente. Está estacionado em qual pátio? Estamos no pátio 4, precisamente na Deitax Aéreo. Na Deitax Aéreo, intenção decolada 17. Posteriormente prosseguindo, já decola 3.5. O vento é variável, a direção dele é 320 com 1 nó, a intensidade. Intenção de decolada 3.5, saindo direto? Alta e sente. Aguarde, copia o Alfa Delta. Repito, Kilo Delta tem táxi livre, reporte para ingresso na pista, Kilo Delta. Delta tá livre, reporte alinhado, pronto. Livre decolagem, vento 320 com 2 nós, Vitor Kilo Delta. Seu tempo de voo, 10 minutos. Gente, Acus pronto para decolagem. O Guardião 02. Está autorizada a decolagem, sempre comprou a Sul para o corredor Axé, o ajuste 1014. O vento no momento é variável com 2 nós. Guardião 02, Acus fora do solo. Vitor Kilo Delta decolou 5-1 no chame controle em 119-35, um bom dia. 119-35, grato, bom dia, senhor. Controle de Salvador, Papatango Victor Kilo Delta. Papatango Victor Kilo Delta, contato radar na decolagem. Saída Gole. Autorizado, direto Vitória da Conquista, Victor Kilo Delta. Direto Vitória da Conquista, livre ascensão 1 centena, o Victor Kilo Delta. Afirmo. Kilo Delta. Controle, o esquema X-Ray efetuou os desvios, está regressando para a proa de coral. Entendi, o esquema X-Ray. Colado ao 5-2, decolou o 5-2 e aguarde transferência de comunicação, Guardião 02. Alvo 52, aguardar a transferência 02. Afirmativo, tá livre, Alfa Delta. Radião 02, chame o controle, 119.35 até a volta. Controle 1935 até a volta, grato 02. Abatango Victor, Kilo Delta, informe estimado para conquista. O estimado será o 0940, Victor, Kilo Delta. Sim. Controle Salvador, Guardião 02, bom dia. Guardião 02, correndo. Mantenha corredor axé, 500 pés. Reporte na final para pouso. Reportará visual para o pouso, 500 pés na axé, 02. Fox Lima, bom dia. Ereceu uma centena até terminal após um no 085, decola da 35, saída Momo Albo, direto 5457 ao transponder. Controle em 119.35, Whisky Fox Lima. Correto. Lima, informe pronto para táxi. Controle Salvador, Guardião 02, já visual com local de pouso, não tem. Guardião 02, e frequência para coordenação e aporta no regresso. grama presente, Palmará regresso, 02, graças. Rio de Salvador em 119.35, Alfa, Alfa Delta. Eita, autoridade, era o levantamento de 130, me fala da 30, foi avançada, a 19, Alfa, Alfa Delta. Acusa na interseção, pronto para ingresso, Alfa, Alfa Delta. Palmará para ingresso. Lima tem táxi autorizado, reporte na interseção para ingresso, Lima. Mundo 219 Lima. Autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto, Whisky Fox Flat Lima. Six Zero, tu. Você é bravo, bravo até ó. Alô, Oxa Tango. Oxa Tango 090 Aracaju, confirma. Afirma. Ok, o Exa Tango está autorizado para Aracaju 090 pela Golf 677. Decola da pista 17, curva à esquerda, saída Conde. O transponder é o padrão 0163, o controle opera em 119.35. Conte. Lima 090 para a caída, colando da Alcântara, curva esquerda, saída Conde, via Golf 677, 01 metrô para fundo, 118.6 a torre, 105 ao controle. Observação. Correto, o Exa Tango, proacionamento táxi decolagem à torre em 18.6, o QNH 1014, a informação é a Foxtrot. Qual é o ProB do Exa Tango? 0244. Ok, 02, pátio 4, chame a torre 18.6, tem um voo e até a volta. 18.6, grato. Livre decolagem, o vento é variável com 2 nós, Whisky Fox Lima. Oi, Papa Paulo, Serra Tango. Serra Tango, chame o Solão 219. Não, Serra Tango tem livre acionar, reporte táxi, é com Serra Tango. Acionar reporte táxi, é que você já tem. Acionado, setor táxi. Táxi até interseção, observe a aeronave aguardando para ingresso, reporte pronto. Pronto, para a ponte, espera pronto, acionado. Whisky Fox Lima decolou 01, chame controle em 119.35, bom dia. 1935, controle da Batalha do Fox Lima. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Whisky, Fox, Trot, Lima. Papatango, Whisky, Fox, Trot, Lima, contato radar na decolagem, saída Momo sem restrições, suba nível 100. Ciente sem restrições, saída Momo subindo para a Sedena. Lima, Juliette Lima, ready to copy. Tango Lima, Juliette Lima, cleared to Sierra Bravo, Bravo Hotel, flight level 360 via Upper Whiskey 58. After takeoff from runway 17, right turn to Goli departure and Gonza transition. Transponder 5476 and departure control frequency 119.35, feedback. Tá pronto para o táxi ou para ingresso? Taxi autorizado, reporte na interseção Alfa, Alfa Delta. Botará, Delta. Minor decimal 35, ok. Ok, call me. Correction, call tower at 118.60 to start up engines. QNH now 1015. Confirm just persons on board, please. Okay, three on board, have a nice flight. Falou, Salvador, bom dia, Alfa Matango, Eco Juliette, Eco. Eco Juliette, Eco, prossiga. O Eco Juliette, Eco, tá no pátio da mata da Bahia, tá sério. Plano de voo para aerolevantamento, decola da radial 056, passa até 50 milhas. Solicita decolagem da pista 17, tá pronto para cópia. Ok, agora já está o Eco Juliette Eco, confirmando então é nível 110, afasta até 60 milhas na radial 056. Aguarde um instantinho. Mantendo escuta, o Eco Juliette Eco. Alfa Delta tá pronto? Negativo. Pode ingressar e taxiar para a cabeceira oposta. Alfa, Alfa Delta. Esse livre ingresso para 35, reforçará aliado. Roger. Start your taxi until intersection Papa. Lima Juliet Lima. Eco Serra Tango. Não, tá sim, controle, eu posso fazer isso pra dizer. Provavelmente. Torre Salvador, bom dia, o Papa Tango, a Liga Rovio, o Rovio da Fox Plus. Oscar Golf Kilo, bom dia, por acionamento, chame solo 129. 219 graus. Ok, 080, direto para o Teixeira de Freitas, será coordenada, guarda instante para a cópia. Salve, bom dia, o Papa Tango, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, prossiga. Acionamento Ilhéus 80, na bordo. Aguarde o instante, Oscar Golf Kilo, não tem aqui seu plano, aguarde. Isso. 5,